Ecco tuo papà, dovremmo fermare a pranzo, visto che da fa. Autorizzato a Brasile, nivel di voo 430, decolla da 1-0 con curva direita, saída Arbor LF. Via Opzulu 1-7, após Formosa, após conforme rota. O controle 1-2-0 decimal 8 e o 3-ponder 5-5-3-7. Para o procedimento correto para acelerar a torre 1-18.6. Acelerar a torre 1-18.6. Confirme pessoas a bordo. Voo 1-3-7, informação pílula. 1-3-9-7, autoridade São Paulo, nível de voo 360, decola da 1-0 com curva direita na saída da El Lena Bridge, onde intercepta Opzulu 1-6. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle 1-2-0 decimal 8 e o 3-ponder 5-5-5-5. Autoridade São Paulo, nível 360, conforme a rota do plano de voo, Opzulu 1-6, após Belo Horizonte, depois direto 3. Decola da pista 1-0, após curva direita, sai da Elveda Bridge, transponder 5-5-5-5, controle após 1-2-0-8, voo no 397. 1-3-9-7, confinamento correto, estamos com o possível acionamento. 1-3-9-7. Show, Salvador, voo 982, bom dia, atualização Guarulhos, está ciente de informação quilo. voz da Simulatora de Bridge. Deixando agora Recife em 1251. Alterne 13325. Vai bater essa radial 198. Chamar Recife 251, 13325. Após, vai voar Bridge, 6311. Meta, pode cruzar o 250. Ah, positivo. Após o cruzamento do nível 250, Bridge. Então, nível 360, decolada 10, curva direita após. Conforme a rota do plano de voo, peso Lula 0, Bridge, peso Lula 6, Bravo Hotel Zulu, Trive e Pós de Caldas. É, a saída da EL, Leda Bridge, o controle 208 e o transponder 5542, Golo 93. Chama 983, contagiamento correto, se não tiver o tratamento. Chama na Golo 93. Só mandou um bom dia, total 9911. Positivo, após o fora da barra, ingresso no corredor Axê, ajuste meio 20. Reporte no cruzamento da Baía de Todos os Santos. Cópia. Chama agora o Centro Recife, na frequência 1251, alterne 13325. 251-3325 é Recife, com 0-3-3. Salvador, o Trip 5595. Salvador, Papatango, Juliette, Alves, Lula. Juliette, Charlie, Zulu, o nome é o Pés, corredor Axé, reporte através do farol da barra. Corredor Axé, o nome é o Pés, farol da barra, Juliette, Alves, Lula. Cópia. Autorizado Ilhéu, nível de voo 140, decola da 10 com curva direita na Coral via Golf 677. Controle 120, decima 8 e o transponder 553. Decola da 10, curva direita, 7 na Coral, para fazer 140, Golf 677, 1208, controle 553. O Trip 5595, apenas retificando, transponder 0263. Transponder 0263. Trip 5595, atendimento correto, são pontos de estacionamento. Sou o objeto 6729. Siga o objeto 6729. Tive um problema aqui com o balanceamento, porque a empresa que faz o serviço de balanceamento aqui nosso, e atrasou. É, a gente estava com autorização, a transponder é 512. Lembra que eles fizeram uma DLA, que nosso plano foi foi sucedido ele para o nosso plano de voo? Gente, vai começar a direção, aguarde ele verificar. Tá, venceria agora os 22. S7, 29 até o momento não foi apresentada nenhuma dele, né? Tá bom. A minha documentação já está chegando aqui. É, se a senhora poderia considerar a nossa solicitação de pushback agora para os 22, para o nosso plano não vencer? Não, não vi documentação nenhuma. Poderia confirmar quanto tempo mais precisa ou após o pushback será efetuado o seu táxi? Não, mas 15 segundos, o rapaz já tá chegando aqui com o papel aqui. Gente, autorizado para o senhor também, chama para o táxi. Sim, chamaram para o táxi. Paulo Salvador, Golo 397 para o pushback de acionamento, posição 06. Golo 397, autorizado para o pushback de acionamento, chama para o táxi. Ok, pushback de acionamento, porta táxi, Golo 397. 523, clear my arrival, descending my tank at level 050. 050, 2523. 9901, eu estou tentando coordenar aqui com o CGMA, porque o centro nos informou que Fortaleza está fechado, que eu estou apenas confirmando a situação. Aguarde só um instantinho. Após a você chegaria lá após as 15 horas, não é isso? Sim. Por quê? 25 das 5 está pronto para o posto de atenção. Cadê? A porta consegue 20 mil, por favor. Guardião, 0 ponto. Confirme chamada de pouso. 5 autorizados por diversamente, são propostantes. Afirmativo, 26729, autorizado para o estacionamento, são para o táxi. 5, direto Guanambi, Juliette Chaves Lula. Tem um tráfego 12 horas, 3 milhas e meias com rumo oposto, mantendo 500 pés helicóptero. Autorizado 1905, DCC Guanambi, frente do tráfego Juliette Chaves Lula. Bravo Papá, mantenha o litoral, reporte através de Pipaçu. Mantém litoral, 500 pés. O tráfego também helicóptero, sentido contrário no litoral, passando agora fora da barra, mantendo 500 pés. Fique atento a esse tráfego. Sempre o tráfego, 02. Juliette Charles Zulu, informe sua estimada de pouso. É, não sei. 4500, Zulu, Juliá, tá ligado. Gente. O táxi. Bravo, papai, o controle. Recebo mais informação do seu transponder. É um tráfego de helicóptero da Polícia Militar, sentido oposto, mantendo também 500 pés. Tá passando o através de Petá. O Azul Céu, cimetano 020. Índia 286-20, obrigado. Rumo 397, segue o banco da Aula 20 na faixa central, via Pátio Índia, Postara Sambi Torre, 18-16. Ajuste ao altímetro no 020. Gente, segue a Aula 20, Pátio Índia, no ponto para dar uma 0-2-2-2. Salvador, control, Britannia 42523. Go ahead. Request rapid deviation to avoid bad weather. Clear deviation after fly direct to Duna intersection. After deviation, fly direct to Duna intersection. Okay, so. Feet, QNH 1020. Descent to 3000 feet, QNH 1020, 2523. Construção Flotívia UPZULU 19. O controle 120.8 e o transponder 5544. Tá previsto novamente. Tá a UPZULU 19. Fora ponta 10, com esquerda, Momo Front. Fora 208, controle 5544, o transponder total 9911. Topo. O total é 9911, autorizado o pushback, acionamento e o top taxi. Forme Índia Delta November, é o controle possível. Delta November, decolado de Cama Sarigalá, com destino a Porto Seguro, no momento acionado 2000. Só informar a radial distância de do Vila Salvador. Por enquanto ainda não. Aqui na localidade que decolou? Camaçari já lá. Já estou aqui, já me aproximando já a Camaçari. Tem perfeito plano de voo junto à Sala de Salvador? Tá vendo. Ingresse no litoral e reponte para o cruzamento da final da pista 28. Ingressará no litoral e avisará a final 28. Insere o código 0223, o Índio Delta Novena. Acionado 0223, Delta Novena. Mantenha o litoral, chama agora a torre 118 decimal 6. Tá aqui, braço papá. 118 6. Controle, guardião 07. 07, possível. Não sei se a cidade é proibida na região de Camaçari, eu vou fazer um desvio, depois retoma a 042 e o Guardião 07. Afirmativo, tem frequência livre para coordenação, Guardião 07. Isso, obrigado. Controle, objeto 6729. Objeto Vetiva 729, sub mantenha 360 na saída da Elvis de Lançada. 360 na saída da Elvis, autoriza voar direto Leda? Voado direto da El. Direto da El, 6729. Uniforme Índia Delta November, confirme o nível solicitado para ponto seguro e o tipo de equipamento. Solicitado 2500 CVGL, o equipamento é um Papa 01, o LAC. Sente, 2500. Informe assim que tiver visual com o campo para efetuar o cruzamento. Informará a Delta November. To 523, clear intersect the localized course, port established. All reports established, 2523. Comandante, eu tenho 3890 e a voa na Frigiduna. Negativo, mantenha o perfil da está 3896. Four 2523, establish on localized course. Okay, maintain 2000, clear ILS X-ray approach, contact tower on 118.6. 118.6. India Delta November, já visual com campo? Negativo, já visual com posição buraquinho. O senhor está aí a 2 minutos do cruzamento. Tem um tráfego decolado agora, um Boeing da Gol, 3 milhas e meia à sua frente. Visual com o tráfego à frente, já decolado. Tem ingresso, mantém o litoral e chama agora a torre na frequência 118.6 para efetuar o cruzamento. 118.6, torre para o cruzamento. Sinal de voo no 397, passando 2000 pés para o 360, por essa curva direita, evitar formações. Autorizado curva à direita, gol no 397, direto da EL. Sub 360, vigilante. Direto da EL, gol 397 para 360. Vamos, Juliette, Charlie Zulu, ao controle. 4 horas de autonomia, certo? Salve 1-1, 4-1, Índia, ponte para zona 08, 8612, que negão 9020. 9020, contato radar com seu tráfego, tem condições de formar radial distância de Salvador? Confirme 225, 30 milhas. Qual a altitude que está mantendo lá na presente? Gente, assim que estiver livre de informações, está autorizado voar direto Guarambi. E informa assim que atuar aquela posição. A 3896, desse mantenha 2000 pés, Ajuste 1020, livre LS, reporte localizador. 1020, 2000 pés, portal estabilizado, X-Ray, OTAN 3896. Objet 6729, passa nível 160, chame centro em 1251, na alterna 13325. 1251, 13325, vai chamar o Objet 6729. Controle, bom dia, trip 5595. 505, troque o transponder para 0263, saída da Elvis Lance. 0263. Corrija a informação, a saída é Coral, o trip 5595. 7, vai aceitar a saída Coral. Ouro 983, está na posição 5, para pushback acionamento. 983, autorizado, pushback acionar, mortal. Mortal ataque, Ouro 983. Trip 5595, voe direto coral, da presente. Direto coral, da presente, 5595. November, mantendo meu pés, 1020 o ajuste, confirme se vai prosseguir pelo litoral para ponto seguro ou prossegue direto? É, continuará pelo litoral, os corredores até... até o Morro de São Paulo. Gente, assim que possível, informe seu estimado de ingresso na terminal de Ilhéus e seu estimado de pouso em ponto seguro. Informará assim que entrar na Cruzeiro da Dona Vera. Charles Zulu, na escuta do controle? Cheque no equipamento transponder, não recebo mais a sua informação. Confirme agora radial e distância de Salvador. Já tá voando direto do Guanambi ou ainda tá efetuando desvios? Que forma a altitude que mantém, por gentileza? Gente, se for prosseguir na subida, e forma o controle, por gentileza. Clear my arrival, descend and maintain front level 050. 050 down to my arrival, down 31908. 2397 passando 1960 para 360. Temos, chame o centro agora na frequência 1251, na alterna 13325, voo no 397. Centro 1251, 13325, 1397, boa.